quantos mais ladrão que a violência vai levar, e quantos mais truta que vão pegar, engatilhar as quadradas e as matracas e sair trocando tiro no jogo da vida, perdendo pro inimigo, invadindo as agências no apetite, na função de forma agressiva, sonhando com os milhão. Eu já vi vários truta trocando com as viaturas da saída da lotérica, tombados na rua. É foda, mas pra nós tudo aqui traz funeral. Difícil se ver morte dos ricos no jornal. Só da nós, sempre nós nos bang. Truta é louco, vendendo umas paradas. Menor periculoso em conformar, nem pensar, não foi eu que quis assim. Eu vendo os meus manos sempre tendo um triste fim. Desfigurado, algemado, astro dos noticiários. Um ponto a mais pra Rony, tomando invertida no enquadro. E muitas vezes sem família pra reconhecer no IML. Jogados na voz sem endereço, sem CEP. Até quando? É difícil uma saída. Se aqui as flores murcham, só o Senhor renova a vida. Onde até as plantas curvam, num deserto sem compaixão. Vi passando a minha vida, sozinho num labirinto, procurando uma saída. Procurando uma saída. Quantos mais truta, vítimas do mundo louco no apetite dos malote. Armado, sangue no olho, tipo assim nas correria. Ferido nas viatura, outros de quebrada com os miolos espalhados nas ruas. Quantas mães truta, vejo aqui desesperada com seu filho envolvido e não podendo fazer nada. Vejo que realidade aqui é sempre triste, mesmo assim sangue do meu sangue ainda resiste. Irmão, como eu queria ver meus trutas sossegados, ver de volta o sorriso dos que já são finados. Não quero ver sua mãe com coração despedaçado, te vendo morto na porta do barraco. Eu lembro e tento entender a minha vida. Quando tudo tá suave, vem o baque, a notícia de que mais um se foi. Na memória só lembrança, mantendo a minha fé pra não perder a esperança. É difícil uma saída, se aqui as flores murcham, só o Senhor renova a vida. Onde até as plantas curvam, num deserto sem compaixão. Vi passando a minha vida, sozinho num labirinto, procurando uma saída. Procurando uma saída. O barato é mesmo louco, às vezes nem tem saída. Se é certo ou pelo errado, sempre tem final um dia. A morte é macabra, nem um pouco piedosa. Arrasta quem tá no crime, arrasta quem tá de fora. Sei bem, ladrão, que morrer é complicado. Quem pensa que sabe tudo, às vezes nem é lembrado. Caiu no esquecimento, no final não leva nada. Só na mente dos parceiros, belo até caminhada. Rapaz, motivo pra viver é ser sincero. Mesmo tando errado, errado pra nós é certo. Inferno leva os moleque no apetite a milhão. Recrutado pelo inimigo, matando seu próprio irmão. Por vaidade os mano trai, sem palavra, sem aval. Provando que pra nós tudo aqui traz funeral. Sem paz, truta jaz, desespero e despedida. Quem vive no labirinto é difícil uma saída. É difícil uma saída. Se aqui as flores murcham, só o Senhor renova a vida. Onde até as plantas curvam, num deserto sem compaixão. Vi passando a minha vida, sozinho num labirinto, procurando uma saída. Procurando uma saída. viver.